No Dia Mundial da Água, que ontem se assinalou, sobressaiu em Oliveira do Hospital a qualidade da água que corre nas torneiras e a aposta que tem sido feita na área do saneamento básico, num investimento de cerca de 8 milhões de euros. Num cenário alusivo à água e convidativo a apreciar o ciclo da água, instalado na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital e que ontem à tarde contou com a visita de utentes da Arcial, o presidente da autarquia oliveirense destacou a qualidade da água que chega à casa dos oliveirenses. Aqui Oliveira do Hospital tem um nível de água uma das melhores do país, que é uma água, como sabem, provém da Nossa Senhora do Desterro, é uma água da Serra da Estrela, das suas neves, e por isso tem uma grande qualidade. As análises que se faz e que são análises bastante rigorosas têm demonstrado, e por isso hoje, que é o Dia Mundial da Água, digo a todos os oliveirenses que podem beber água da torneira, como eu faço, porque é uma água absolutamente incolora, inodora, e tem todas as características de... É uma boa água e por isso, até porque houve esta semana algumas empresas, numa tentativa de enganarem os consumidores, dizendo-lhe que estavam a vender aparelhos extremamente caros para melhorar a qualidade da água de Oliveira do Hospital. A água de Oliveira do Hospital não precisa de ser melhorada. Em Dia Mundial da Água, a autarca deu ainda conta do trabalho feito na área do saneamento básico, destacando as candidaturas em fase de aprovação num investimento de 1,5 milhão de euros e que irão permitir acabar com todas as fossas sépticas no concelho. Há um conjunto de candidaturas que têm vindo a ser aprovadas no valor de 1,5 milhão de euros neste momento, que já quase todas estão aprovadas, faltam 3. Vamos acabar com todas as fossas sépticas que há no concelho. E as águas de Lisboa e de Valteja também vão ter que acabar com algumas fossas estéticas onde já é tares, mas há fossas que lhe falta aquilo que se chama ligações técnicas, e essas ligações técnicas não faz sentido que haja uma etar numa determinada aldeia. Poderíamos dar o exemplo de Maruj, ou poderíamos dar o exemplo do Ervedal, que tem uma etar que funciona e depois tem uma fossa, uma parte da população que ainda vai e que não está a ser tratada. Hoje também posso anunciar aqui que a etar de Oliveira do Hospital, que também não é uma obra da competência da Câmara Municipal, que é das Águas de Lisboa e de Valtejo, mas que uma obra que eles já tinham lançado e que a ERSAR deu um parecer negativo, tive a oportunidade de falar hoje pelo telefone com o seu Secretário de Estado do Ambiente, o Dr. Carlos Martins, que me acaba de comunicar que foi tudo desbloqueado a nível do Ministério e que as Águas de Lisboa e de Valtejo estão neste momento em condições para lançarem uma requalificação de toda a nova etare de Oliveira do Hospital, que é um investimento à volta de 2 milhões de euros. E porquê? A etare de Oliveira do Hospital não é da competência da Câmara Municipal, é da competência das Águas de Lisboa e de Valtejo. O que é que acontece é que ela não foi dimensionada para a capacidade dos afluentes que recebe. E tem havido muitos problemas de impacto ambiental naquela linha de água onde ela descarrega. Ficam a faltar pequenas pontas, mas José Carlos Alexandrino acredita que o concelho ficará mais equilibrado. Nosso concelho vai ser um concelho, na minha opinião, ficam pequenas pontas para fazer para quem cá estiver no próximo mandato, mas eu acredito que nós ficaremos com um concelho muito mais equilibrado em termos de impacto ambiental, com todas estas obras que neste momento já estão a ser adjudicadas. Também vemos, ficando-nos uma pequena localidade e um pequeno núcleo urbano, que é o da Adernel, em relação à água, que também estamos a trabalhar num projeto, porque também estamos neste momento, está em fase de adjudicação, o abastecimento da água a um dos maiores núcleos que havia, até porque tivemos que pelo número de habitantes, que é o núcleo no Parceiro, no Lentejo e no Covão, que decorre também neste momento o concurso público, e por isso há aqui um trabalho. A Câmara Municipal, desde que eu sou presidente, nesta área, com quadro comunitário e sem quadro comunitário, quando tivemos estas obras todas, eu penso que poderemos anunciar, fizemos obras de 8 milhões de euros, sendo 4 milhões com participados e outros 4 milhões do orçamento da Câmara Municipal. É quase 100%. Às populações em que não é possível efetuar ligações de saneamento básico, o município assegura, por via do pagamento de taxa de saneamento, a limpeza de fossas através de um veículo limpa-fossas que vai ser adquirido pelo município. E há outra medida que anunciei na última Assembleia Municipal que fará com que haja igualdade em todos os municípios da Oliveira do Hospital. Aqueles que não é possível ligar à rede pagarão a taxa de saneamento que todos os outros pagam, igual, e as suas fossas serão despejadas através de um limpa-fossas de grande volume que vamos comprar, custa 150 mil euros, e as pessoas todas podem, vai haver um número direto, e as pessoas basta ligar esse número e serão-lhe descarregadas. O que é que vai acontecer? Deixará de haver o saneamento, deixará de correr nos terrenos agrícolas. E num olhar ao estado da água, José Carlos Alexandrino verifica ainda a qualidade da água dos rios Alva e Alvuco, revelou-se menos otimista quanto ao rio Cobral e ao rio Mondego. E nós percebemos que muitas vezes as linhas de água e a poluição nos nossos rios não depende da nossa vontade ou do Presidente da Câmara. Depende, por exemplo, de descargas que se fazem mais a nascente e que depois somos apanhados. Mas eu duvido que alguém tenha um rio como o Alva, como o Alvuco, e tem havido aqui algumas descargas no Cobral. O Mondego tem um problema para resolver que é de dimensão nacional, que não é de dimensão, que é o problema das minas de Orgeiriça e a sua radioatividade. Tem havido também esse um trabalho, tenho estado a acompanhar. Em jeito de balanço, o autarca mostra satisfeito, porque quando acabar este segundo mandato, acredita que muito pouco ficará por fazer em relação a esta área. E eu estou contente com este balanço que posso fazer no final deste segundo mandato, porque quando acabar este segundo mandato, haverá muito pouco para fazer em relação a esta área. Serão menos preocupações e por isso estamos a trabalhar, e o meu executivo tem uma grande equipe. Nós temos muito adiantados em relação a algumas câmaras municipais. Ainda tive na sexta-feira em Sorico, num estudo que encomendámos a Câmara de Ceia, de Oliveira do Hospital Gouveia, Fornos e Sorico, encomendámos um estudo para estudarmos a possibilidade de fazer uma empresa supramunicipal, e não há dúvida nenhuma que há duas câmaras que estão muito à frente em relação às outras, que é Oliveira do Hospital e Ceia.